porque a gente separou. Não queria que fosse assim. Meu coração despedaçou, oh, oh, e agora pra mim tá ruim. Viver tão longe eu não consigo. Eu preciso de você comigo. Um barzinho, uma balada, noite fria, madrugada, tudo faz lembra você. Ficar sofrendo à toa, complicando uma coisa que tá fácil de resolver. Por quê? Yeah. Um barzinho, uma balada, noite fria, madrugada, tudo faz lembra você. Ficar sofrendo à toa, complicando uma coisa que tá fácil de resolver. Se quiser a gente volta, volta, volta na mesma hora. Se quiser a gente volta, volta, volta. Noite fria, madrugada, tudo faz lembra você. Ficar sofrendo à toa, complicando uma coisa que tá fácil de resolver. Por quê? Yeah. Um barzinho, uma balada, noite fria, madrugada, tudo faz lembra você. Ficar sofrendo à toa, complicando uma coisa que tá fácil de resolver. Por quê? Se quiser a gente volta, volta, volta na mesma hora. Se quiser a gente volta, volta agora. Se quiser a gente volta, volta, volta na mesma hora. Se quiser a gente volta, volta agora.